1590, vento 150, grau 06. Livre decolagem 645. Pode confirmar para o sinal 6259? Sobre centro Recife, na frequência 133, decimal 25, alternando 1251. 3325, altera 251, 6259, graças a boa noite. Boa noite, bom voo. Retorno 03, boa noite, chegada MAN, desça sem restrições para 4 mil pés, o estado 015. Sente o seu na identificação, por gentileza. Número 45, decolado 236, chame o controle 119, decimal 35. 935, obrigado, bom trabalho. Oi, boa noite, 945, decolou nossas coisas. 1645, boa noite, contato radar, saída da EL, nível 360, autorizado Lida. Da EL 360, livre, autorizado voa Lida, obrigado. Taxi voo 620, 184 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna Natal. Voo 620, taxa direita, gente, a ponto de espera no 0, torre no 895, ajuste no 015. Autorizado, direita, Índia, quando pode ser 895, 1015, obrigado, voo 620. Salvador, boa noite, o voo 1620, ponto Cidadão. 1620, Túlio da Daniel, decolar pista 10, vento 170 graus, 07 mais. Sim, decolo, voo 1620. Romeu Bravo, Vitor Tango, chame Recife, ano 2545, alternando no 2685. No 2685. No 645, Recife, 13325, caso negativo, 1251. 3325, 1251, boa noite. Boa noite, bom. Colônia 20, decolar 243, chame controle 119-35. 119-35, beleza. Controle Salvador, Colônia 620. Colônia 20, boa noite, contato radar, saída PUC, nível 370. 370, saída PUC, gol 19-620, boa noite. busca Delta Fox. Gente, autorizado táxi via Papá. Vai taxiar via pista, reporte alinhado e pronto. Cabeceira da pista 17, eu acho que é Delta Fox. Vitor Yankee, Vitor, por cima, tô vendo. Estado no 015, livre Léo Sexway, reporta um log. Galeão autorizado no 360, Pesolo 10, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge. Controle 11935, transponder 50432. 50432, professor, não entendi. Qual é o transponder? 5032. Ok, então 360, via Pesolo 10, que é a rota do plano, da El, Leda Bridge, 5032, 5032, 935. Correto, chama o chamecatamento. Ah. Peraí. Papapá Charlie, Terra Tongo, para a chegada mão, Zona por hoje, mão, descendo para o 050. Bom ano, meia-noite, boa noite, chegada Mário, desça para o 060. Até ter sido a chegada, número 3 na aproximação. Por nós, Oscar Delta Fox. Recife, 1-2-5-4-5. Número 620, controle. 620, escuta. Chega agora centro Recife, na frequência 1-2-5-4-5. 2-5-4-5, agora 620. Passou para Charlie, Serra Tango, sem restrições, desce para 3.000 pés, ajustado no 0-5. Autorizado. Autorizado, tá via pista, reporte alinhado e pronto. Pista cabeceira 17, Vitor Henrique, Vitor. Pode manter a presente velocidade até mais próxima, dona? 935. 935, boa noite, Delta Fox. 1168, desça para 4 mil pés, sem restrições de altitude, ajustado no 015. Salvador, boa noite, Papa Romeo Oscar, Delta Fox. Papa Romeo Oscar, Delta Fox Trax, contato radar na decolagem, saída da EL, nível 400, boa noite. Da EL 400, boa noite, Fox. Retorno 23, 1 milha para Duna com palestra final, chame torre 11895, bom pouso. Ok, graças, 28, passou. Yank Vito, filho de colagem, vento 1500-0062. Tank Victor, decolado ao Chico 4, chama o controle, 1199 de 135. 1935, Victor, Tank Victor, boa noite. Motor de Salvador, boa noite, é Papa Papa, Victor, Tank Victor. Papa Tango, Victor, Yank Victor, boa noite, contato radar, saída árvore, nível 400. 400 na Arbo, Vitor, né, querido? Confio para exato, 360, peso 1-6, decola da 1-0, curva direita da El Leda Bridge, 1-1-9-3-5, transponder 5037. Boa noite, Netuno 03 no lock, passou do ano. Terceira 7103, continue a aproximação, parte marcador externo, grande pouso baixo atrasado. Boa tarde. Papa Romeo Oscar Delta Foxtrot, controle. Não escuta. Chama agora Recife, Ema 3325, alternando no 251. Ô, 3325, 251, Delta Fox, boa noite. Boa. Fox Salvador, tá 3197, posição 03 para puxa, acionamento. 3197 autorizado, chama ataque. Chamada para o táxi, tá 3197. Voo 968 para sequenciamento, curva esquerda na proa 025, limite ao lock. Voo 968, informa o tráfego na posição de 1 hora, 19 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 085 para 400, um Charlie 560. Papa Vitor e Yankee Vitor informam tráfego na posição de 10 horas, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando níveis de voo 085 para 4 mil pés, um Boeing 737. 1970 150 graus 0 menos. Autorizado pouso, Neto. Certa, lá com a utilização da Leão, 1970. Voo 971, Galeão autorizado, 360, Pertolão 10, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, 11935, transponder 5041. Galeão 360, Pertolão 10, decola da 10, da El Leda Bridge, 1935, 5041, 1971. 971 está correto, chão perspectiva do meu. Não, 971. Voo 968, resumo a navegação, Veiduna. Confirma que o voo 968? Resumo a navegação, autorizado para hoje, Duna, reduzindo velocidade para 200 mais. Para hoje, solicita manter a proa, interceptar o localizador. Ah, sim, chantou, manter a presente proa, desce para 2000, livre LS e reporta um lock. 2000, livre LS e reporta um lock, 968. Papa Vitor, Yankee Vitor, chame Recife, 1288. Boa noite, bom voo. Boa noite, 66, boa noite, chegada na área, desça e mantenha 4 mil pés, sem restrições, e dispara no 095. Charlie Serra, pega o complexo final, 895, boa noite. Gente, 895, boa noite, obrigado, Charlie Serra. Salvador, boa noite, papapá, Charlie Serra, tango. Papapá, Charlie Serra, tango, continua a aproximação, forte marca 2 telas, tem de fogo da chave travada. 7103, solo ao 00, livre pista pela esquerda, frequência livre. Era 7103, solo 00, livre pista pela esquerda, frequência livre. Gente. o Charlie Serratanga? Beto de 150, é o 069, o Charlie Serratanga. Positivo então, cancelamento para pouso na 17, o Charlie Serratanga. Gente, cancelado 201, está autorizado ingresso na fila da 17, reporte na terceira milha. Passarei o Charlie Serratanga. Estabilizado, 1968. 1968, chame do recebedor em 11895, como foi? 1895, obrigado. Ciente. Tem condições de agilizar o Charlie Serratão? Positivo, Tango. Felipe Pulso, pistola 7, vento no 70 grau e 0 menos. Ciente, baixado travado, Charlie Serratão. Da 901895, altímetro 0095. Índia, considera 1895, ajuste 0095, na 3197. Charlie Serratão, Polo 04, confirme aí que já foi o empate. Pista pela direita, frequência livre, o Charlie Serratão. Boa noite, da 3197, ponto zero, zero. É 3197, estamos já com tráfego na final da 1-0. Passagem do meio, para atrás alinhar e manter. Alinhar e manter, pistão na 0, da 3197. Posso passar 0 na área, vem mantendo, cabeceira no 0, da 3197. 1866, desça para 2 de metais. Ajuste, permanece na 095, livre LS, reporta um localizador. Tá travado, 1968. Livre pouso, pista 90, vento 150, grau velha circulagem. Livre pouso, 0, 1968. Autorizado, chama táxi. Solo ao 08, livre pista pela direita, chame solo 1219. Direita 219, 968. Santa 1197, livre decolagem, pista 10, vento 190, grau 069. Autorizado decolagem, cabeceira 10, na 3197. Decolado 210, chama o controle 1-9-9-3-5. 1-9-9-3-5, uma bala, bom trabalho, uma espaço, tá 3-9-9-7. Para o táxi 099, nosso POB. De 189, 329 Campinas. Cola 099, táxi Fátima Índio, ponte espera da 01-1895, ajuste 1-0-1-5. 1895, 1095, estou corrigindo o POB 195. 195. São 3197, boa noite. Contato radar na decolagem, saída da nível 360. Aí, olha aí, ó. Tem para 360 na 3197. Ô, Delta 083, Skok Advance cleared the bomb arrival, descend and maintain flight level 050. Goma 866, no momento sobre a posição Duna, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, boa noite. Boa noite. Correct, 050, cleared. Salvador, boa noite. O Golo 866 está sem nota. Golo 866, chefe 3. Ajuda, amor. Golo 866, tem livre pouso, pistão 0, vento 170 graus, 04 mais. Autorizado o pouso, Golo 866. 1099 vai manter o ponto de espera. Tá mantendo. Ali mantém, voo 909. Mantém. Voo 1866, solo 206, livre pista pela direita, destino solo 1290 semanal. Com 3197, chama agora Recife na frequência 13325, alterando 1951, no bom voo. 13325, poderia confirmar a secundária? Secundária 1251. 13325, 251, tá 3197, uma boa noite, controle. mantenha essa Juliette. No 099, livre decolagem, pista 90, vento 170, gás 07 marcha. Decolagem, 99. Send it to 2,000 feet without restrictions, QNH 1015. Bono 099, decolado ao 8, sistema de controle 1993. 093, boa noite. Controle Salvador, gol, Bono 099. 099, boa noite, contato radar, decolagem e saída, Bahia, nível 360, autorizado. Bahia, 360, de lá. Após o tráfego da companhia finalizar o pushback inicial táxi, ingresso pro 02. Para o taxi segundo, 971, 150350, Campinas. Gol 971, taxi à direita via Índia, ponto de espera da 01-1895, altímetro 1016. E aí, a ponte espera da 01-1895, gol 971. Gol 099, controle. 99, para desviar para o 220, mais ou menos. Ah, sim, para o 220. Após desvio, vem na cruz de Ledo. Positivo, beleza, Adriana. De nada. 9971 no autoridade alinhar e decolar, pistola 0, ventura 50 graus, 08 lanches. Olá, boa no 971. Zero to 322,000 feet cleared and let's final report established. Manchete Mag atualizado Campinas 430, Upper Zulu 16, decolador 17, curva direita da El Leda Bridge 11935, controle transponder 5033. Campinas 430, Upper Zulu 16, decola da 17, curva direita da El Leda Bridge 11935, transponder 5033. Está correto, cópia B? A torre agora em 11895, acionamento táxi. Kilo Pote 4. Seu voo local, qual setor que pretende? Todo decolado 225, chama o controle 1935. Do 935, boa. Voo local, decolar no 7 com curva direita, corredor axé, Bonfim, após. Aproxima para 174 TGL, controle em 1935, a torre em 1895. Acione o código padrão Bravo Kilo. Já saí do Leão. Leão, 71971. Autoriza a voa da El Leda da presente? Sim, Leda. Leda, graças. Roger, complete climb and call tower 118-195, good luck. 18-15. Did you copy the frequency? Comfort the frequency? 118-195. 18-95, Roger. Aqui, Juliette Mike, acione a porta táxi. Pisar acionamento, reporte táxi. Salvador, tá, boa noite, 0 0 Europa 03, good evening, check land gear. Check land gear, we are fine all around, we 107.8 miles up. Ok, Europa 03, flip land runway 10150 degrees, 06 knots. São 3858, senhora minha discussão, por gentileza. São 3858, 30 chegada à área, desça para o 050. 0 TAP. Que Luiz, que acione a Partax. Bravo, que Luiz, mais escuta. Estou confirmando a pesa da colagem, primeira curva à direita. Xanã 6310, Xanã identificação, desça para nível 070, autorizado chegada a mar, que é legal na 016. Europa 03 on the ground at 31, right and contact ground on frequency 121.90. 121.90, boa noite, Europa 03. Have a good night. Salvador, boa noite, Europa 03. Europa 03, boa noite. Taxi approved by Alpha and Juliet, gate standard number 10, Europa 03. By Alpha and Juliet, stand number 10, Europa 03. That's right. 9-5-1, cruzando 1-5-0. 9-7-1. Papá. 9-7-1, chame 7 Recife, 1-3-3, decimal 2-5, alterna 1-2-5-1. 3-3-2-5, 2-5-1, boa. Boa. Afirmativo, vai pro ITAP, o Xanã 63 ou na terra? 3662, confirme velocidade de carga. O 3662, estamos até 250 nós. Gente, tá 3858, confirme indicado. Gente. Está autorizado o 3662, voa o Índia Serra. 3662, negativo, vou ir para o Aduna, desce para 2000, que é NH10 no meio, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Duna 2000, reportará estabilizado em ILS X-Ray, 3662. Tan 3858 desça para 4000 pés, que é NH10 16. 4000 16, Tan 3856. 3856, livre da restrição ETAP. 3858, livre da restrição em altitude ETAP. Livre da restrição em ETAP, Tan 3858. Poxa, NR 6310, confirma indicado. Gente, 6310, desce para 5000 pés, que é NH10 16.